Divulgue conosco 77981235083. WhatsApp André Civis, o mural de Ibicoara. Onde estarás? Onde estarás? Estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Onde estarás? Onde estarás? Teu amor procuro onde ele se esconde. Olha o caminhão tenebroso, o mato paredão. Da reta do bode vai que a tua morte cê diz. Lendo mais pães. Não vejo mais esse olhar olhando em mim. Já sinto falta do sorriso que há em ti. E ao sairmos nossas mãos estão separadas. Pessoas nos olhando admiradas. Na nossa casa tudo ficou diferente. Eu me pergunto o que houve entre a gente. O nosso filho já veio me impressionar. Ele é motivo da gente não separar. E o que dói em mim é te ver e não poder tocar. Olha a sua boca que beijei e não poder beijar. Sua boca que beijei e não poder beijar. E o pior é que ouvi dizer e vai embora que não vai mais voltar. Onde estarás? Onde estarás? Estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Onde estarás? Onde estarás? Meu amor, procuro onde ele se esconde. Onde estarás? A nossa casa tudo ficou diferente. Eu me pergunto o que houve entre a gente. O nosso filho já veio me impressionar. Ele é motivo da gente não separar. E o que dói em mim é te ver e não poder tocar. Olha a sua boca que beijei e não poder beijar. E o que dói em mim é te ver e não poder. Olha a sua boca que beijei e não poder beijar. E o pior é que ouvi dizer e vai embora que não vai mais voltar. Onde estarás? Onde estarás? Estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Onde estarás? Onde estarás? Teu amor procuro onde ele se esconde. Onde estarás?